trânsito o campo da compreensão e do sentimento. E nessa resposta do Emmanuel, eu destaquei duas pequenas frases em que ele fala: todos os processos de amor e energia empregados na educação do filho. Eu entendi assim que esse processo de amor e de energia seria um contexto onde o sentimento de bondade aliada ao amor da paternidade se expressassem incondicionalmente pelos filhos. Em geral, a manifestação do amor pela educação e pelo exemplo tem o custo da renúncia e da abnegação. Esse é o preço do processo de amor. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 1º de abril, domingo de Páscoa de 2018, uma manhã nublada, mas muito gostosa, uma temperatura agradável para darmos continuidade aos nossos trabalhos. E aqui estamos para iniciar mais um programa sobre o Espiritismo. Na técnica de som, hoje temos o André. Muito obrigado pela boa vontade, pela competência, André. E no telefone hoje temos a Raquel. Quaisquer dúvidas, sugestões, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. Muito bem, meus amigos. E como exercício de reflexão nesse começo, para a gente começar a se sintonizar com essas informações e a boa energia, trazemos mais uma vez um texto do livro Emmanuel, dessa vez no seu capítulo 11. Que tem o título Vigiar para Vencer. E é interessante que o texto ele é pequeno, mas como sempre Emmanuel tem aquela capacidade de expressar muitas ideias em poucas palavras. E Emmanuel escreve assim sobre a necessidade de vigiar para vencer. Felizes daqueles que, saturados de boa vontade e de fé, laboram devotadamente para que se espalhe no mundo a boa nova da imortalidade. Compreendendo a necessidade da renúncia e da dedicação, não reparam nas pedras e nos acúlios do caminho, encontrando nos recantos do seu mundo interior os tesouros do auxílio divino. Acendem nos corações a luz da crença e das esperanças, e se na maioria das vezes seguem pela estrada incompreendidos e desprezados, o Senhor enche com a luz do seu amor os vácuos abertos pelo mundo em suas almas, vácuos feitos de solidão e desamparo. Infelizmente, a terra ainda é o orbe da sombra e da lágrima, e toda tentativa que se faz pela difusão da verdade, todo o trabalho para que a luz se esparja fartamente, encontram a resistência e a reação das trevas que vos cercam. Daí nascem as tentações que vos assediam e partem as ciladas em que muitos sucumbem à falta da oração e da vigilância apregoadas no Evangelho. E ao ler esse texto ontem, duas, três vezes, frase por frase, humildemente eu faço o meu comentário: que a compreensão do que seja a vitória em nosso mundo está atrelada, em geral, ao destaque e ao sucesso social. Existe todo um contexto formal na sociedade em que vivemos que valoriza as conquistas transitórias, sobremaneira o poder do dinheiro e da fama. O homem de boa vontade raramente tem destaque na sociedade. O homem de fé é admirado, todavia é também colocado à margem das circunstâncias. Estamos num ambiente onde o mal prevalece sobre o bem, onde os interesses pessoais ficam acima das necessidades da luz. Formam-se grupos com interesses nos prazeres temporários da matéria, deixando os estudos sérios e as reflexões reféns de mentes embriagadas pela vaidade. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos, feliz Páscoa. E comentando a respeito do que você leu, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é como nós não podemos parar de estudar. Né? Então, Emmanuel faz um comentário aí que é uma coisa natural, né? Qualquer um que estude um pouquinho sabe que a coisa funciona assim, mas a gente não aprende. Normalmente a gente quer resultado, a gente quer uma reação do outro evidenciando que entendeu, que percebeu aquilo que nós queremos fazer. Mas a gente não estuda, não apreende, não assimila e sabe que nessa existência, nesse planeta de provas e expiações, a reação natural é essa que Emmanuel descreve. Aquilo que nos surpreende e que muitas vezes, inclusive, nos deixa assim desanimados, né? Aflitos, não deveria acontecer. Nós sabemos como é a população mundial, nós sabemos o que nos cerca. Então, quando nós damos o nosso depoimento, quando nós aplicamos a nossa boa vontade, nós não podemos ter a ilusão de esperar um retorno, esperar um resultado. Isso aí é uma coisa esporádica, é uma coisa que em muitas poucas vezes vai acontecer. Mas a gente alimenta sempre aquela expectativa de forma falsa. E nós não podemos alimentar a expectativa conhecendo o nível da população como é que é. Mas a gente já tem até comentado outras vezes, por alimentar aquela expectativa e aquilo não acontecer, a gente fica decepcionado. Se frustra. De forma errada. Porque nós alimentamos uma expectativa que não deveríamos alimentar. Né? Então, que nós possamos apreender, possamos assimilar realmente onde nós estamos inseridos, melhorar a nossa capacidade, né, de não querer assim, ver resultado imediato para se sentir estimulado, que a gente seja mais real, seja mais consciente daquilo que está fazendo. Um bom dia e uma boa Páscoa para todos. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, André, que está dando todo o apoio para nós na técnica. Bom dia, Raquel. Uma feliz Páscoa. Páscoa no sentido de renascimento de Jesus nos nossos corações. Que a gente aproveite essa nossa oportunidade e permita que Jesus renasça para cada um de nós em nós, né? Como um novo padrão a ser adotado na vida, como uma nova maneira de se comportar, lutando contra as nossas tendências que nos arrastam ainda. E vira mexe, é só a gente entrar no default, no comportamento padrão, que a gente faz bobagem. Então a gente tem que estar sempre em constante reflexão para isso. E nada melhor do que, junto com esse comentário, esse texto, vigiar para vencer, né? Porque Jesus nos alertava, né, durante a sua estada entre nós, que nós precisávamos vigiar e orar. Não era orar e vigiar, porque normalmente as pessoas falam orar e vigiar, e como se rezar fosse mais importante do que vigiar. Na transformação, o mais importante é vigiar. Orar, existe uma outra importância, que é a hora que a gente se conecta ao plano mais alto para nos dar força para os arrastamentos que a gente percebe estar entrando na vigilância. Então eu tenho que estar sempre vigilante. E nesse texto, ele fala da necessidade de renúncia e dedicação. Sim. Renúncia de nós mesmos, renúncia daqueles padrões que nos arrastam a comportamentos repetidos, que são cíclicos em nossa vida, a ponto de chegarmos no plano espiritual, o cara fala assim para você: nossa, mas 10 reencarnações errando igual, nem para errar diferente você consegue, meu Deus, meu amigo, ajuda, erra diferente para a gente ter um pouco mais de elemento para trabalhar a sua evolução, né? Mas a gente tem uma tendência a cair naqueles padrões. É renunciar a esses padrões e se dedicar a construir um novo ser, né? A gente entender o que a gente tem que mudar, o Espiritismo fala muito de reforma íntima, mas eu gosto até de antes da reforma íntima, pensar no autoconhecimento. Não tem como você arrumar, sim, aquilo que você não sabe que está ruim. Sim, sim. Então tem gente que se acha tão bom e tão perfeito nessa vida que acha que não tem que mudar nada. Mas digo que se ele acha isso hoje, ele está equivocado, porque no nível evolutivo padrão do nosso momento na Terra, todos nós temos o que evoluir. Então a pessoa tem que olhar para dentro dela. É que às vezes a sujeira está embaixo de um tapete, ele não quer subir o tapete, que vai subir uma poeira tão grande que ele deixa ela presa. E às vezes é dolorido fazer isso. Sim. Então você vai muitas vezes precisar de um profissional para fazer esse mergulho para dentro de você. Por isso existem tantos profissionais dedicados a isso hoje, né? São ciências que ainda estão aprendendo também do comportamento, mas necessárias para ajudar nesse mergulho para dentro de nós mesmos, né? Eu imagino, Alan, que para fazer esse mergulho para dentro de nós e para nós nos conhecermos, é aquilo que o Luiz falou, é preciso ler, é preciso estudar, é preciso você conhecer outras coisas para ter elementos para poder mudar. O que acontece? É exatamente isso. Qual o padrão que foi oferecido para nós, para nossa mudança? Jesus. Sim. Aonde está escrito esse padrão? No Evangelho. Quem leu o Evangelho? Quem conhece o Evangelho? Quem estuda o Evangelho? Se você não conhece o padrão que você tem que mudar, você vai continuar vivendo no seu padrão. É a sua realidade. Aí você vai mudar para quê? Você vai mudar para nada. Você não tem vontade de mudar. Então, e quando a gente estuda esse padrão, Jesus, à luz do Espiritismo, com tantos comentadores do Evangelho, como Emmanuel, Caio Barchuta, Eurípides Barçanufo, Vinícius, Herculano Pires, tantos estudiosos, a Teresinha de Oliveira mesmo, quantos estudiosos se debruçaram sobre o Evangelho, mastigando palavras e já entregando mastigada para o nosso entendimento, e a gente fica lutando em olhar, experimentar, conhecer esse padrão novo. E, logicamente, a gente vai ficar esperneando mais tempo para essa nossa transformação. E é exatamente esse o pensamento que nós do programa Visão Espírita procuramos dividir com vocês. É essa busca do autoconhecimento, do estudo, de tudo aquilo que colabora para a nossa evolução intelectual e moral. E é dentro desse pensamento que também toda semana, aqui repetimos, que a Casa Espírita é um ambiente adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro do Centro Espírita. Vamos nos organizar, formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. As palestras espíritas são muito importantes e esclarecedoras, mas não bastam. Fundamental desenvolver o hábito do estudo entre os participantes. É exatamente o que nós estamos aqui divulgando e falando toda semana. Agora pedimos ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa linda prece da Teresinha, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, com o estudo do livro Vinha de Luz. E hoje no capítulo 106, Como Cooperas? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. E Emmanuel comenta. Lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que, em todos os tempos, o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. O espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas em séculos de experiências incessantes. O espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Deus é o Pai da criação. Tudo, fundamentalmente, pertence a Ele. Todo campo de trabalho é do Senhor. Todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor. Mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provêm do Senhor. Coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam a criação divina e a colaboração humana. E cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel, que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia ou que estimam a enxada prestimosa, não para cultivar o campo, mas para utilizá-la no crime. O cientista, no conforto do laboratório, o marinheiro rude, sob a tempestade, estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Lembremos-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós. A favor de nossa própria redenção, é justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao Espírito renovador do Eterno Pai. Nós somos filhos de Deus. Criados por Deus. Então não tem jeito, nós somos fadados à perfeição. Agora isso aí não é uma imposição, não é uma coisa que por força magnética a gente caminhe para a perfeição. Mas isso aí tem que ser um significado, tem que ser alguma coisa permanente, alguma coisa que não tenha retorno. Aquela ideia dos anjos decaídos, quem decaiu foram aqueles anjos falsos criados pela igreja, que criou os perfeitos. Deus não nos criou perfeito. Deus nos criou, porém ele determinou que através dos séculos nós construíssemos a nossa perfeição. E nós estamos, através das reencarnações, sujeitos a todas as vicissitudes, as escolhas, as sugestões. E passo a passo nós vamos aprendendo, nós vamos desenvolvendo, nós vamos aprendendo a discernir. E à medida que nós vamos aprendendo a discernir, através das provas nós vamos confirmando as nossas preferências e vamos solidificando as nossas tendências, as nossas escolhas. E isso é uma das provas maiores que sedimentam a questão do livre-arbítrio na doutrina espírita. Os espíritos jamais desrespeitam o livre-arbítrio. Eles te orientam, eles te aconselham, mas a decisão é sua. A decisão sempre é do ser humano. Por quê? Porque a decisão é que vai solidificar a escolha, que vai permanecer com aquela vontade que fez que imperasse aquilo que o Espírito escolheu para si. E ele realmente só se firma quando é de moto próprio. Você veja que um dos planos econômicos que deu certo no Brasil foi quando Fernando Henrique escolheu essa opção para desindexar a economia. Todos os planos anteriores aconteciam meia-noite 1, meia-noite 0,5. Na virada, na calada da noite, se implantava um plano e queria se empurrar a goela abaixo da população. Os planos duravam 2, 3 meses e acabavam. Por quê? Porque alguma coisa queria se impor à população. Fernando Henrique, ele propôs um plano que ele dizia o que, que esse plano iria fazer, o que, que iria acontecer dia a dia, e iria se implantar depois de um ano. E aquilo foi visto como um descrédito. Então ele implantou, ele colocou em prática, e durante todo o ano nós fomos nos acostumando a pensar numa moeda que passou a se chamar URV. Da noite para o dia ele fez a URV. Agora, a URV para o real, ele fez com que acontecesse só depois de um ano. Aí depois de um ano, quando nós nos acostumamos, quando nós entendemos, quando nós perdemos os velhos hábitos, Fernando Henrique implantou e nasceu o Plano Real. Sem atribulações, sem surpresas, de uma forma natural. E é assim que o plano espiritual faz conosco. Ele não empurra a goela abaixo, nada. Você vai aceitar as coisas pelo seu livre-arbítrio, pela sua vontade. Você não quer aceitar, você passa pelas vicissitudes. A primeira lição que você leu a respeito da dor com relação aos filhos. Então, nós não precisamos insistir, nós precisamos continuar trabalhando de forma abnegada. Porque a dor vai se encarregar de fazer com que aquela criatura resistente, radical, desobediente, ela vai se enquadrar de uma forma natural. Porque a dor, ela nos faz enxergar, ela nos faz sentir. E aí, quando nós, no âmago do sofrimento, chegamos à conclusão que realmente nós estamos errados, o processo se completa. Então, que nós possamos entender isso. Fatalmente, nós alcançaremos a perfeição. Então, por uma questão de inteligência, não é melhor tornar esse tempo mais curto? Não é melhor abreviar esse tempo? Porque, sem sombra de dúvida, daqui a pouco nós, de um ponto mais alto, nos veremos e vamos olhar dizendo assim, como é que é o termo que... Como você é intransigente, impertinente. Geraldo, não foi só você que ouviu, todos nós ouviremos isso. Como você foi impertinente. Nós, de forma mais branda, que nós veremos como foi. Você é como você é, quer dizer, você está chamando, foi chamada a atenção no ato. Ao vivo. Isso, mas nós vamos ficar com muita vergonha. Meu Deus do céu. Se tivesse um espírito que tivesse feito que nem fez com o Geraldo, como você é, a gente tinha mudado antes. Verdade. É, meus amigos, como cooperas, né? Olha que título interessante. Por quê? Porque nós somos co-criadores com Deus em plano menor. Então, encontramos isso lá no livro de André Luiz, no livro No Mundo Maior, acho, se eu não estou enganado. Quando nós cooperamos com Deus em plano menor, nós cooperamos com a criação. A nossa criação, ela começa toda em nossa mente. Pensamento e Vida é outro livro de Emmanuel, que inclusive é um livro que foi ditado por Chico, mas é um texto que é transmitido para todos nós antes da encarnação lá no plano espiritual. o que você, nós somos na vida material o reflexo daquilo que pensamos em nós como espírito. Então, se nós estamos enfrentando no nosso dia a dia uma vida que a gente não está gostando, já é um bom momento. Porque a partir do momento que eu não gosto de alguma coisa que está acontecendo comigo, eu quero mudar. Então, quando eu não gosto, eu já estou me enxergando e não estou gostando. Eu tenho mais força e mais oportunidade para mudar. A partir do momento que eu estou vivendo e está tudo bom, está tudo jóia, não vejo nada para ser mudado, por que, que eu vou mudar? Então aí existem os mecanismos da dor para te convidar à mudança. Então a gente pode mudar por amor ou pela dor. Sempre se fala isso muito no espiritismo. Por quê? Porque pelo amor é quando você toma consciência dessa sua necessidade evolutiva. É bem mais raro essas situações ou as pessoas que chegam por consciência a entender a sua necessidade evolutiva. A maioria ainda chega pela dor, né? Seja a dor física, a dor psíquica, a dor emocional, a dor sentimental, mas chega pela dor. Então a dor muitas vezes acontece para te convidar a essa transformação. Então quando a gente lê nesse texto do Emmanuel, eu não deixei de lembrar de um outro texto dele, que ele fala assim, o próprio Emmanuel, né? Que a abelha suga o mel, o abutre a carniça, reclama despojos, no caso. Então, eu estou buscando o que na minha vida? Mel ou carniça? Eu sou abelha ou abutre? Né? Essa é a pergunta. Como que eu estou? De alguma forma, você está cooperando. Ou para manter o estado caótico das coisas, ou para transformar esse estado caótico da coisa. Né? Schopenhauer tem uma frase muito bacana que ele fala que o caos é transformador. Sim. Então, enquanto nós não realmente extirparmos de nós o mal, que é a redenção, como ele fala no final do texto, nós vamos continuar vivendo um mundo caótico, que a gente não sabe o que pode acontecer, nem com a gente, nem com o mundo. E aí esse é o caos, é o que faz a gente criar, é o que faz a gente se transformar. Então é um ciclo natural. E ele chama aqui que o cientista, o marinheiro, qualquer trabalhador, em qualquer lugar, né, é um sacerdote do Senhor. Está, né, lá no, na abertura do livro Mecanismo da Mediunidade, que ele tem um texto lá que ele fala que tanto no laboratório o cientista quanto o religioso que de verdade está trabalhando como um sacerdote de Deus. Cada um numa área, áreas diferentes, mas não são áreas conflitantes com Deus, porque tudo está dentro de uma mesma harmonia. Então essa harmonia que nós buscamos como sociedade, essa vida diferente, né, elas coexistem, palavras de Emmanuel, aqui nas oficinas terrestres, em qualquer lugar. E esses cooperadores, quando entram no ritmo divino, quando entram na sintonia de Deus, quando entram nessa harmonia universal, eles se tornam os maiores cooperadores dessa transformação. Agora, é necessário mudar os padrões, juntando com o primeiro texto. Porque se a gente se deixar levar, a gente tende a voltar a fazer as bobagens que a gente sempre fez. É interessante que nos textos do Emmanuel, ele constantemente ele se vale de algumas metáforas, às vezes até para fazer surgir essa imagem e em cima da imagem facilitar o nosso entendimento. Né? E ele fala do espírito do mundo e do espírito divino. E ontem, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, e várias coisas vêm à mente. Aquela frase de Paulo: esteja no mundo sem ser do mundo. Quer dizer, você está reencarnado aqui, você tem que viver no mundo, você tem que comer, viver, assistir televisão, participar disso. É normal, isso é normal. Agora, você não pode vivenciar exclusivamente o espírito do mundo. E é esse equilíbrio que precisamos pensar mais, executar melhor, viver esse espírito divino. Outras vezes, eu, quando estava lendo o texto ontem, me veio à mente: você não pode servir a Deus e a Mamom. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Mas, em geral, estamos com um pé numa canoa e o pé na outra canoa. Isso é 100%, é 99%. Não existe meio termo, né? Sim, sim, não, não. É, então. E a gente, o nosso comportamento, na maioria das vezes, ele é contraditório. Você fala uma coisa e faz outra, mas todos nós, acho que à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos ficar menos contraditórios, mas ainda somos. Politicamente correto. É. Você perdoa, mas perdoa de palavra, não perdoa muito lá no íntimo. E você vai vivendo assim, e ninguém se atenta para essa necessidade da transformação. É isso que eu acho que é o pulo do gato, essa mudança interior que o Alan falou. A necessidade de nos reformarmos, o Luiz destacou aí o estudo, a necessidade de crescermos espiritualmente. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 4 minutos. Vamos lembrar que atualmente, além da Rádio Brasil, aqui temos a nossa União Rádio Web. E você pode baixar o aplicativo no seu celular. É aquele ícone azul. É a primeira rádio espírita de nossa região, 24 horas no ar, divulgando uma programação de alto nível. A União Rádio Web reproduz na íntegra, ao longo da semana, o programa radiofônico Visão Espírita de todos os domingos, transmitido aqui pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Aliás, no domingo passado, eu, Geraldo e o Wilson, nós cometemos um erro. Nós devíamos de ter, domingo retrasado, né? Retrasado. Nós deveríamos de ter avisado, porque nós já sabíamos que nesse domingo que passou não haveria o programa por causa do jogo do Barbarense. Porém, nós realizamos o programa lá em Piracicaba, que foi transmitido pela União Rádio Web. Então, aqueles que ligaram a rádio viram que ia ter futebol e não ia ter o nosso programa. E, infelizmente, por uma falha nossa, não sabiam que o programa estava sendo transmitido pela União Rádio Web. Então, baixe esse ícone da União Rádio Web, porque quando não houver programa pela Rádio Brasil, nós estaremos transmitindo pela União Rádio Web. Muito bem, e também lembrar que o programa Visão Espírita tem uma página no Facebook com várias mensagens. Entre lá, curta, convide os amigos, faça os seus questionamentos, suas perguntas, estaremos sempre prontos a dialogar com você que está nos ouvindo. E o programa foi ouvido por 144 pessoas. Ah, eu vi essa sua informação. Quer dizer, o ícone já está bastante divulgado, né? É. Mas todos podem assistir. Se não tiver o aplicativo no celular, que ouça pelo Facebook, né? E também, vamos lembrar dos nossos patrocinadores da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, com a Banca do Livro Espírita ao lado da Biblioteca Central e de feiras de livros espíritas que são feitos ao longo do ano. Vamos lembrar também da USE de Americana com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo, ficando sócio pelo telefone 3468-3711. E a Pet Life Clínica Veterinária na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, atende pelo telefone 3628-8700. Muito bem, meus amigos, agora estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o livro principal dos nossos estudos, e dessa vez estamos estudando o livro O Céu e o Inferno. É o quarto livro da coleção de Allan Kardec, que veio a público no ano de 1865, e já estamos aqui no seu capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas. E no programa passado abordamos os três primeiros itens em que o Kardec ele falava sobre a origem das doutrinas das penas eternas. E hoje vamos dar continuidade aqui ao que Kardec está escrevendo para que possamos fazer os comentários. Então eu vou fazer pequenas leituras, pequenas chamadas. Alan, Luiz, Luiz e Alan vão fazendo os comentários. Então estamos dentro daquele conceito que o Kardec vem abordando, a origem da doutrina das penas eternas. Quer dizer, aonde nasceu isso, o que acontece, por que que isso se deu? Estamos no item 4. Geraldo, só me permite, não sei se você escutou, essa semana saiu aí uma manchete, né, de que um amigo do Papa, lá do Vaticano, que é ateu, ele teve uma conversa particular com o Papa e ele publicou num livro dele que o Papa teria declarado que o inferno não existe. E aí então o Vaticano publicou uma nota dizendo que isso é mentira. Entendeu? Quer dizer, justamente em cima desse estudo que nós estamos fazendo. Uma boa lembrança. É? E aí o Kardec aborda da seguinte maneira, só para explicar para você que está nos ouvindo. O Kardec vem fazendo uma retrospectiva dos pensamentos que se tinha no passado. E hoje ele começa assim. Olha que interessante. Kardec escrevendo. À medida que o espírito se desenvolvia, o véu material ia se lhe dissipando pouco a pouco. E os homens habilitavam-se a compreender as coisas espirituais. Mas isso não aconteceu senão lenta e gradualmente. Por ocasião de sua vinda, já Jesus pôde proclamar um Deus clemente, falando do seu reino, não deste mundo, e acrescentando: amai-vos uns aos outros e fazei bem aos que vos odeiam, ao passo que os antigos diziam: olho por olho, dente por dente. Ora, quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Seriam almas novamente criadas e encarnadas? Mas se assim fosse, Deus teria criado para o tempo de Jesus almas mais adiantadas do que o tempo de Moisés? E o que teria acontecido com aquelas almas no tempo de Moisés? Consumir-se-iam por toda a eternidade no embrutecimento? O mais comezinho, quer dizer, o mais pequeno bom senso, repele essa suposição. Não, essas almas eram as mesmas que viviam sob o império das leis mosaicas e que tinham adquirido em várias existências o desenvolvimento suficiente à compreensão de uma doutrina mais elevada, assim como hoje, mais adiantadas se encontram para receber um ensino ainda mais completo. Ô, Geraldo, o que é racional, né? Nós entramos na escola pequeninos, vamos aprendendo as primeiras letras, os primeiros números, e à medida que nós vamos avançando, vamos compreendendo melhor as coisas, vai avançando também o grau de ensinamento, o grau de informação. A mesma coisa com o espírito humano, né? À medida que ele vai avançando ao longo das reencarnações, vão se melhorando as informações no sentido de trazer o abstrato de uma forma mais intensa, no sentido que ele o compreenda de forma fácil. É, eu destaquei aqui uma frase do Kardec, que ele fala assim: o véu material ia se lhe dissipando. E é um véu mesmo, nós encarnados aqui no mundo, a gente está submetido a esses cinco sentidos, a esse corpo de carne que limita muitas ações do espírito e dessa maneira dificulta um pouco a compreensão do universo no seu aspecto infinito, e a gente tem essa dificuldade do entendimento, e à medida que essa força da matéria ia se desfazendo, o espírito ia amadurecendo e chegando ao momento de ter condições de acreditar numa verdade um pouco mais diáfana, mais espiritual, mais intelectual. Então você vê que ao tempo de Moisés, a lei era olho por olho, dente por dente. E Jesus vem e apresenta um Deus clemente, cheio de bondade, de perdão. Então Jesus deu o alimento que era necessário da época, e Moisés deu o alimento que era necessário na sua época. Muito bem, aí dando sequência, o Kardec ele fala: o Cristo não pôde, no entanto, revelar aos seus contemporâneos todos os mistérios do futuro. Ele próprio disse: muitas outras coisas vos diria se estivesseis em estado de as compreender. E eis porque vos falo em parábolas, sobretudo no que diz respeito à moral, isto é, aos deveres do homem. Foi o Cristo muito explícito porque, tocando na corda sensível da vida material, sabia fazer-se compreender. Quanto aos outros pontos, limitou-se a semear sob a forma alegórica os germens que deveriam ser desenvolvidos mais tarde. e a doutrina das penas e recompensas futuras pertence a esta última ordem das ideias, né? As mais novas. Sobretudo em relação às penas, ele não poderia romper bruscamente com as ideias preconcebidas, vindo traçar aos homens novos deveres, substituir o ódio e a vingança pelo amor do próximo e pela caridade. O egoísmo pela abnegação era já muito. Além disso, não podia racionalmente enfraquecer o temor do castigo reservado aos prevaricadores, sem enfraquecer ao mesmo tempo a ideia do dever. Se ele prometia o reino dos céus aos bons, esse reino estaria interdito aos maus. E para onde iriam eles? Demais, seria necessária a inversão da natureza para inteligências ainda muito rudimentares que pudessem ser impressionadas de feição a identificarem-se com a vida espiritual, levando-se em conta a circunstância de Jesus se dirigir ao povo, a parte menos esclarecida da sociedade, que não podia prescindir de imagens de alguma sorte palpáveis e não de ideias sutis. Eis a razão por que Jesus não entrou em minúcias supérfluas a este respeito. Nessa época não era preciso mais do que opor uma punição à recompensa. Então, sempre que a gente escuta um comentário assim, o que Jesus fez, eu fico sempre perguntando, né? Como que a pessoa consegue ter a abrangência do que ele imaginava fazer? Eu não consigo assinar embaixo esse comentário. Eu consigo imaginar que pode ser que ele fez isso. Então, eu acho que a coisa tem que ser colocada de uma outra forma, né? O que ele fez, eu acho que a gente não tem nível para compreender um espírito puro. A gente tem nível para tentar entender o que ele poderia estar fazendo. A gente não tem essa compreensão. Mas a gente sabe a alegoria da parábola, a alegoria como forma de transmissão do conhecimento, é uma ferramenta excelente até hoje. Às vezes você falar uma ideia assim, imagina, nós estamos falando aqui de padrão. O cara tem um padrão de comportamento. Então você chegar direto e enfiar o dedo na cara dele, você tem que mudar esse padrão seu está muito feio, está muito ruim. Tá... O cara pode se fortalecer naquele padrão ainda e falar, não mudo. Não é quem é você para falar para eu mudar. Agora você pode oferecer uma ideia, né? Fala assim, sabe, outro dia eu vi uma história de um rapaz que ele tinha um comportamento assim, mas daí ele mudou para um outro comportamento. Então você conta uma historinha que muitas vezes é mais fácil a pessoa assimilar e ficar pensando, será que eu também tenho que mudar? Será que se eu mudar vai acontecer isso comigo? Então a eficiência do uso da parábola eu acho que é fantástica e até hoje é adotada inclusive pela pedagogia moderna. Mas eu só não gosto dessa ideia de falar o que Jesus pensou para fazer daquela forma lá. Eu acho que é a gente comentar a pessoa que tem um nível maior do que o nosso, né? O Kardec está dando a interpretação dele sobre o que Jesus comentou, o que ele falou, o que ele pensou, né? Pode haver outras formas de ver, né? Sem sombra de dúvida, um leque de opções. E alguém, inclusive, mais inspirado pode acrescentar coisas aí que Kardec não elaborou, né? Agora, com relação à racionalidade daquilo que Kardec colocou, é plausível, encaixa, né? Quer dizer, Kardec não coloca alguma coisa que seja irracional. Aquilo que ele coloca é uma coisa perfeitamente possível. Nós não podemos fechar, né? O leque de opções nós não podemos fechar. De repente tem alguém que possa dar uma interpretação um pouco mais abrangente, um pouco mais ampla, né? Mas isso aí vai ser de acordo com a própria inspiração. Eu já peguei textos, por exemplo, que Kardec interpreta e não coincide com a realidade. Entendeu? Quer dizer, o Kardec não era portador de uma infalibilidade. Houve comentários que ele fez que não tinham sentido. Quer dizer, ele fez aquele comentário casualmente de acordo com a sua forma de pensar. E isso é racional também. Nós temos uma tendência de aquilo que vem confirmar a forma como nós pensamos, a gente ratifica. E na realidade, às vezes, a gente está errado. E lembrando que nós temos uma obra dos Espíritos com comentários de Kardec. Então, sempre que é comentário de Kardec, eu sempre gosto de deixar claro. Falei, esse é um comentário de Kardec, que é um Espírito encarnado como a gente. Sempre enfatizou isso, é a opinião dele. A opinião dele. Eu compreendo a colocação do Luiz e do Alain. Eu acho que serve para enriquecer a leitura, o estudo. Mas eu fico imaginando, sem aqui fazer defesa do Kardec, que essa linha é muito tênue, né? Pois ele estava tentando interpretar Jesus, né? Eu acho que lá no íntimo ele tinha consciência que ele não tinha capacidade nem competência para avaliar um pensamento de Jesus. Mas no dia a dia, por exemplo, assim, eu não tenho competência para avaliar a atitude do Alain, né? Mas alguém faz a conversa e fala, não, eu imagino que o Alain, se ele fez isso, ele deve ter feito por causa disso, daquilo. Você está apresentando o seu ponto de vista. É o meu ponto de vista, que eu imagino que possa ajudar quem está ouvindo. E até um pouco sair em defesa do Alain, né? Então eu imagino que talvez ele não tenha feito o melhor comentário, mas a intenção foi de esclarecer, né? Não, em momento nenhum, Kardec está colocando que aquilo ali é a interpretação real. Real, ele fala, eu acredito nisso, penso nisso. Ele está tecendo o comentário dele. Exatamente. Pode ser acrescido, pode ser discordado. E o que ele destaca e que me chamou muito a atenção, até com você ouvinte aí, podemos dividir isso com você, a gente percebe que ao tempo de Moisés existia crenças que eram típicas das culturas daquela época. E ao tempo de Jesus, essas culturas e essas crenças se modificaram um pouco nos seus impulsos, na maneira de crer, na maneira de agir. A humanidade ameaçava uma espiritualização, ganhava um pouco mais dessa parte moral, não era tão estabelecido isso, mas ganhava mais em moral do que ao tempo de Moisés. Então, ao tempo de Moisés, muitas verdades foram ditas e foram congeladas dessa maneira. Quando chegou Jesus, o povo já estava apto a receber um alimento mais leve. E ele inicia esse novo alimento trazendo novas informações, e na época foi chocante. Você dizer para amar o próximo como a si mesmo e perdoar aqueles que lhes ofendem, até hoje a gente tenta digerir isso. A gente entende, a gente compreende, a gente sabe que é o melhor, mas não faz também. Ou faz metade, ou faz 40%, ou faz 80%. Quer dizer, até hoje aquilo que Jesus iniciou há 2000 anos atrás, espontaneamente a gente reconhece. Não, esse é o melhor caminho, mas eu não faço. Ô Geraldo, o Alain pode falar melhor do que eu, que ele vivenciou isso. Por exemplo, no exército, entram os recrutas, naturalmente eles colocam um sargentão daquele perfil que é para enquadrar, né? Depois que aqueles recrutas já estão domesticados, né, que já estão, aí então vai um outro tipo de sargento mais refinado para aperfeiçoar. Quer dizer, a cada tempo você tem um mestre, né, que vá poder transmitir o máximo dentro daquele perfil que a tropa está. Isso. Né? Quer dizer, então, no tempo de Moisés, não podia ser diferente. É. Você mandasse um Emmanuel no tempo de Moisés, ia ser um fracasso. Ele não seria ouvido. Não, né? Seria nem escutado. E outra coisa, a barbárie se implantaria, porque com aquela delicadeza toda, né? Então não tinha condição. Então tinha que ser o Moisésão mesmo. Então tinha que ser naquele estilo, né? Um estilo enquadrador. A partir do momento que o homem vai tendo a noção maior do abstrato, aí então a coisa pode ser mais aprofundada. E vamos deixar claro uma coisa: eu não estou aqui diminuindo Jesus de forma nenhuma, não, e nem Kardec. Não, pelo amor de Deus. Eu só estou deixando claro para quem lê e estuda que esse é um ponto de vista de Kardec. Sim. Que pode ser real. Revisto, né? Não, pode ser real, pode ter sido desse jeito, mas eu acho que temerário. Deixa bem claro que é a opinião dele. É a opinião dele. É temerário a gente falar de um espírito puro, né? O que que ele. Qual que era a intenção de Jesus com isso aí? Eu acho assim que Eu quero aceitar a visão de Kardec e acho que tem todo sentido racional, mas... Mas é interessante, né? Allan, você colocar isso, porque para aquele que está nos ouvindo, assim, aqui, primeiro é ao vivo, segundo, ninguém aqui engole tudo, o pacote fechado. Nós temos que raciocinar em cada texto, até de maneira muito respeitosa, a gente faz algumas... não digo interrogações, mas a gente coloca de molho algumas colocações do Kardec com mais profundo respeito, né? Como o Allan está colocando, para dizer o seguinte: na vida você tem que ler, estudar e avaliar, não é isso, Allan? Não, perfeitamente. E aqui não é demérito nenhum, nem para Kardec, nem para Jesus, nada disso, ao contrário. Aqui é. E Kardec mesmo deixava claro: despreze 10 verdades acreditar numa mentira. Então eu estou desprezando talvez uma verdade da interpretação dele, mas não desprezando o trabalho que os dois fizeram. Explicando, trocando em miúdo, o que o Allan está colocando é o seguinte: ele está deixando em aberto para que surja uma nova interpretação, a pessoa avalie, né? Porque senão vai dizer assim: não foi isso que Kardec disse. Né? Mas é a fé raciocinada. Exatamente. Né? Fé raciocinada. E aí, o Kardec, ele vai. Nós vamos fechar hoje aqui com esse item 6, que é muito interessante o Kardec ele coloca. Porque há quem conteste assim: ó, se Jesus ameaçou os culpados com o fogo eterno, também os ameaçou de serem lançados na Geena. Ora, o que vem a ser a Geena? Nada mais, nada menos que um lugar nos arredores de Jerusalém. Um monturo onde se despejavam as imundícias da cidade. Deve-se-ia interpretar isso também ao pé da letra? Entretanto, era uma dessas figuras genérgicas de que ele se servia para impressionar as massas. Então, o próprio Jesus acabou utilizando algumas colocações. O mesmo se dá com o fogo eterno, que numa época foi necessário. E se tal não for o seu pensar, ele estaria em contradição, exaltando a clemência e a misericórdia de Deus, pois clemência e inexorabilidade são sentimentos antagônicos que se anulam. Desconhecer-se-ia, pois, o sentido das palavras de Jesus, atribuindo-lhes a sanção do dogma das penas eternas, quando todo o seu ensino proclamou a mansidão do Criador, a sua benignidade. No Pai Nosso, Jesus nos ensina a dizer: perdoai-nos, Senhor, as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí encerra a frase de Jesus, aí o Kardec: pois se o culpado não devesse esperar algum perdão, inútil seria pedi-lo. Esse perdão é, porém, incondicional? É uma remissão pura e simples da pena em que se incorre? Não. A medida desse perdão subordina-se ao modo pelo qual se haja perdoado. O que equivale a dizer que não seremos perdoados desde que não perdoemos. Deus, fazendo do esquecimento das ofensas uma condição absoluta, não podia exigir do homem fraco que ele, onipotente, não fizesse. Olha que jogo, né? E olha essa frase de Kardec: o Pai Nosso é um protesto cotidiano contra a eterna vingança de Deus. A coisa é muito clara, né? Quer dizer, se Deus nos ensina a perdoar, ele jamais poderia dizer assim: você está eternamente condenado. É, né? Coisa muito clara, muito óbvia. Realmente as penas eternas é um absurdo, né? E eu fiz questão de soltar a frase do Papa, porque fica claro: perante um ateu, o Papa daria um atestado de burrice se permanecesse com a interpretação da existência do inferno. Então, em off, ele pode ter comentado com o cara realmente a realidade. Ô, cara, isso aí é uma coisa que a igreja fez e não dá para tirar assim de uma hora para outra. O próprio texto diz que as coisas não podem ser derrogadas assim de uma hora para outra. O próprio Jesus, ele não poderia dizer, falar de um Deus de amor e dizer que não tinha castigo para os culpados, né? Então ele omitiu. E o Papa, então, para aquele cara lúcido, aquele cara esclarecido, diz assim: ô, cara, isso é conta da carochinha, foi um erro que fizeram lá no passado e nós não temos como tirar isso de cena. Tem que ser devagarinho. E aí o cara publicou, criou um problema político para o Vaticano. E aí o Vaticano enfatiza, o inferno existe. Quer dizer, o Papa deve ter dito assim: puxa, mas que esses caras são burrinhos, né? Tem que enfatizar isso, que é para colocar mais gente ainda contra a Igreja com um pensamento retrógrado desse. É, são processos que a gente vai levar tempo para ir renovando, né? São modelos difíceis, padrões difíceis de mudar. E padrão é uma coisa muito complicada. Tem uma história do Humberto de Campos, do... Eu contei para vocês aqui. Da cerca, dos dois vizinhos de fazenda, né? Os dois vizinhos de cerca. Que, muda a cerca com 18 anos de idade. Dois vizinhos dividiam uma fazenda com uma cerca, era um rio. E tinha cerca dos dois lados. Um dia um dos meninos de 18 anos falou: essa cerca tá errada, eu vou avançar pro outro lado. Vai lá e avança. O outro menino do outro lado descobre, vai lá, discute, briga, um mata o outro, vai os dois pro plano espiritual, reúne a família espiritual dos dois. O que vocês são loucos? O que vocês estão fazendo? Vocês vão reencarnar agora de família trocada para consertar essa história da cerca. Vai. Mas olha o tempo, né? Tem que morrer toda a família, nascer outra vez, eles nasceram outra vez. É anos, 70, 80, 100 anos. Volta os dois com 18 anos, volta o menino na beira do rio, olha para a cerca, tem que mudar a cerca. Vai lá, muda a cerca, briga outra vez, tiroteio, morre os dois, volta os dois, plano espiritual. Mas o que é isso? Inverte a família outra vez. Tá? E assim fica 300 anos por causa de uma cerca. Isso é padrão. Quantos padrões nós estamos repetindo, lutando contra a nossa própria evolução espiritual? A gente precisa abrir a cabeça. Que padrão eu estou repetindo que eu tenho que mudar? Mas isso é óbvio para mim. Não, não é óbvio. Óbvio é aquilo que você quer ver. Queira ver os seus padrões. Não é tão óbvio assim se você não quer ver. Ele só é óbvio para aquele que está vendo e querendo ver. Para você ver os seus padrões repetitivos, olhe com profundidade para dentro de você. E é interessante que o Kardec faz uma colocação aqui, que em alguns momentos, Jesus, não é que ele falou, ele deixou assim, deixa a verdade, entre aspas, como está, porque não dá para mudar tudo. Mas ele deixa transparecer que a coisa era diferente quando ele fala: perdoai-nos, Senhor, as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, ele criou uma ponte assim: existe a possibilidade do sujeito sair do inferno, desde que ele perdoe. Porque senão, ele estaria ensinando uma inverdade. Se isso era uma verdade, é que haveria a possibilidade de mudar de rumo. Então ele falava: você errou, meu amigo, você vai para o inferno e tchau. Não. Mas se a gente perdoar, Deus vai nos perdoar. Então ele já mudou a feição de Deus e disse: existe a possibilidade de mudança. Mas isso passou batido para 99% da sociedade. Hoje, quer dizer, 1800 anos depois, o Kardec levanta essa lebre, quer dizer, aí começa todo um contexto assim: olha, repara que aquilo não vale mais. E hoje estava pensando em casa, Luiz e Alain, eu queria até que vocês comentassem, isso eu achei interessante, pelo menos eu imaginei. Hoje nós temos como uma grande verdade, um grande complemento, a doutrina espírita. Maravilhoso. Mas o que será que vai acontecer daqui a 200 anos, 300 anos, 500 anos? De repente surgirá um outro missionário que vai trazer outras verdades, não para dizer que o espiritismo estava equivocado, mas uma coisa mais avançada, com outros conceitos, com outros conhecimentos, alguma coisa muito mais profunda. O Espiritismo desempenha uma função primordial e maravilhosa nesse momento, assim como desenvolveu Jesus, assim como desenvolveu Moisés, e lá na frente alguém virá trazendo uma nova revelação. Kardec deixa isso claro no Livro dos Espíritos. Ele diz que a revelação espírita é gradual. Tá? Então, o próprio aperfeiçoamento, ele se dá de uma forma gradual, de uma forma lenta, né? À medida que nós vamos compreendendo, é como se fosse assim: ele mostrou a casa, E agora começa a mostrar os cômodos da casa. Esse é o banheiro, esse é o quarto do casal, esse é o close, né? Então, vai mostrando em detalhes mais aprofundados. Para isso, nós precisamos tomar cuidado. Porque para mostrar a casa, ele lançou o livro dos Espíritos com o critério da generalidade e concordância dos Espíritos. Ele se propôs a se aprofundar nisso na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Que ele convidou as sociedades espíritas para, na Sociedade Parisiense, continuarem o trabalho do Livro dos Espíritos. Mas os caras bobearam, não deram bola. E parou por ali. Agora, uma coisa... Eu por exemplo, construí o Vade Mecum sem consciência. Da extensão da coisa. Mas eu coloquei ali a forma de se aprofundar. Você tem sobre um determinado assunto 100 livros que falam sobre aquele mesmo assunto. Por exemplo, o assunto Deus meu, por que desamparaste? Tem 6 espíritos que falaram sobre o assunto e nenhum deles concorda. Então não existe no espiritismo generalidade e concordância consenso, sobre esse assunto. Agora, por exemplo, sobre reencarnação, sobre sonhos, existe. Né? Então tá, os elementos estão aí para você pesquisar e chegar a uma conclusão. Alan? É, nós temos que lembrar que a verdade ela deve ser encarada por nós como algo transitório. Né? Ele é um ponto de vista válido para hoje, no contexto de hoje. Se a gente se fechar sem uma abertura dialética, uma abertura que permita olhar para outras hipóteses, a gente cai na possibilidade de não se renovar, cai na possibilidade de não avançar. Né? O próprio Kardec, né, Alan, ele comentou: me apresenta alguma coisa melhor do que o Espiritismo? Eu troco. Entendeu? Eu troco. Tranquilo. Então a gente tem que ficar assim, não é ficar buscando uma troca, mas é pegar essa base que Kardec nos trouxe. Olha só, o mundo se preparou para o Espiritismo. O plano espiritual não pegou e colocou Kardec lá em 1857, vai lá e faz isso. Não tinha condição. Por quê? Começa, esse projeto é muito antigo. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas isso já estava na filosofia do fulano, isso já estava na do ciclano. Mas claro que estava. Estava, foi tudo programado. Tem um programa de evolução. E cada um desses é um professor. A própria Revolução Francesa. Foi tudo. Com certeza. Não, começa antes a Revolução Francesa, com o Renascimento. O Iluminismo, né? O Renascimento. A xenoglossia surgiu por volta de 1800 e lá vai lambada. Mas... qual foi o primeiro contato da xenoglossia? 40 dias depois de Jesus morrer. Com aquela o dia do Pentecostes. Ali surgiu a xenoglossia, só que ela não tinha esse nome, não tinha essa compreensão, que foi dada pelo Espiritismo em 1880, mais ou menos. Então, eu gosto da figura da evolução cíclica das coisas. Né? É como se fosse uma espera... Uma espiral ascendente. Então a gente vai passando pelos mesmos assuntos. Eu estava vendo um pedacinho de televisão enquanto tomava café hoje antes de vir pro programa. E eu vi uma reportagem que estão voltando a brincar com o carrinho de rolemã. Né? Então você vai falar assim, Alan, o que tem a ver com isso? Tudo a ver. A humanidade ela é cíclica e evolutiva. Então... o que foi bom para a minha infância, que era brincar de carrinho de rolemã, duas ou três gerações não brincou, perdeu. Aí um novo moleque que reencarnou, que brincou de carrinho de rolemã comigo e morreu, e já reencarnou, ele volta com a história do carrinho de rolemã e volta a influenciar uma série de crianças da mesma forma que a gente foi influenciado. E isso volta. Da mesma forma, voltam as ideias vêm... esse cara desencarna, ele volta. Provavelmente esse carrinho de rolemã vai ter freio ABS. É outro padrão. O meu fazia com tala de pneu, mas hoje tem muito mais recurso. O Cortella tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, ó: faça o melhor que você pode com os recursos que você tem na falta de recursos para fazer melhor ainda. Nossa, excelente, muito bom. Então você faz o melhor que você pode hoje. Agora, daqui 10 anos, eu posso fazer melhor ainda. Eu vou ter mais recurso. Então, interessante. Essa é a ideia. 10 horas e 37 imagina minutos. Imagina se o Kardec, quando lançou a doutrina, tivesse o WhatsApp. Nossa. Chegaria em Marte, né? Bem, vamos lembrar também que o nosso programa Visão Espírita precisa da sua ajuda. Você sabe, todos sabem que pagamos aqui uma mensalidade na rádio e que estamos um pouquinho atrasados e precisamos da sua contribuição fazendo um depósito identificado. Sempre apresentamos 3 bancos. O Banco Santander, que é o banco de preferência aqui de Santa Bárbara do Oeste, agência 0210, conta corrente 1300-1714, dígito 0. Tem gente que coloca R$5, 10, 20, tem gente que coloca 300, 400, mas tem mês que vem mais, tem mês que vem menos, a tal ponto que estamos atrasados com a nossa mensalidade aqui. Um outro banco são contas emprestadas do Luiz Pessoa, de Piracicaba, do Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Vamos lembrar da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites, sediadas em Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. Agora vamos para a música de boa qualidade, a música do Luiz. Você já pode suprimir o boa qualidade, porque isso aí já virou sinônimo, né? Música do Luiz, você já está dizendo que é de ótima qualidade. Braços teus, sinto o mundo bocejar. Quando estás nos braços meus, sinto a vida descansar. No calor do teu carinho, sou menino passarinho com vontade de voar. Sou menino passarinho com vontade de voar. Da descansar no calor do teu carinho, sou menino passarinho com vontade de voar, sou menino passarinho com vontade. É, realmente o Luiz tirou essa do fundo do baú. É Luiz Vieira, eu sei, não que eu seja, eu tenho 60 anos, mas é que o meu pai ouvia no rádio. Luiz Vieira, 1960 e pouco, né, Luiz? Isso aí. Muito bem, meus amigos. Então, com essa música, relembrando o passado da música popular brasileira, estamos aptos a começar o terceiro e último bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro da Terezinha Oliveira. Estamos no seu sexto livro da coleção de livros Estudos Espíritas do Evangelho, e estamos aqui no capítulo 14, em que ela aborda Jesus e o Templo. Então, eu faço pequenas leituras, passa a palavra para Alain e Luiz, Luiz e Alain, e eles fazem os comentários. Então, Jesus está no templo, e a Terezinha assim escreve: no pináculo do templo para ser tentado. Escreve a Terezinha: a tentação de Jesus provavelmente não foi um fato real. Parece mais um simbolismo de como a criatura é experimentada antes de poder realizar sua missão espiritual. A tentação teria começado no deserto, entre aspas, no isolamento, na soledade. De fato, é sozinho e no íntimo que cada um experimenta os apelos da inferioridade, a que deve resistir, como Jesus fez. Abrangeu três pontos fundamentais em que toda criatura precisa ser experimentada, testada. Primeiro, quando Jesus, no deserto, teve fome, o tentador se aproximou. Se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. E aí a Terezinha faz um comentário: é a tentação do materialismo, o apelo para colocarmos o espírito a serviço da matéria, quando a matéria é que serve ao espírito. É a sugestão inferior para cuidar mais do corpo e da satisfação dos sentidos que da vida espiritual, até desviando para isso faculdades espirituais. O que você tem a dizer sobre isso, Alain? Eu também acho que é uma linguagem simbólica, né? É difícil da gente imaginar o governador espiritual do planeta, segundo todos os outros médiuns que falam de Jesus, com a capacidade espiritual dele, que ele foi tentado por um espírito inferior. Não vejo sustentação, não tem sentido numa passagem dessa. Agora, isso para mim é um daqueles acréscimos feitos ao Evangelho pela Igreja Católica lá na época de Constantino e de toda a Idade Média, aí, que fizeram tantas inserções nessas obras. Isso aí não combina. E aqui, veja bem, não estou eu querendo julgar o comportamento de Jesus, mas com todos os outros comportamentos, ele ser tentado por um espírito inferior não combina com Jesus. Então, eu prefiro nem comentar, porque eu não acho que isso tenha sentido. Aí, na realidade, o que, que acontece? Para enaltecer Jesus, colocaram que ele venceu o demônio. Como criaram a figura do demônio? Então, dizer assim, ele venceu o demônio. E é isso que eu pedi para você comentar, porque aí são três justificativas. A segunda, a Terezinha falando: o demônio, então, o transportou, quer dizer, pegou Jesus e levou à cidade santa, Jerusalém, e o colocou sobre o ponto mais alto do templo, o pináculo, dizendo-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu aos seus anjos ordens a teu respeito, proteger-te-ão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. A Terezinha diz: essa é a tentação do orgulho, o apelo a julgar-se muito importante, merecendo tratamento especial privilegiado. Jesus respondeu, isso citado no Deuteronômio: não tentarás o Senhor teu Deus. Significa que devemos respeitar as leis divinas que visam ao bem geral. Você acha, Luiz, dando sequência ao pensamento do Alain, que Jesus foi levado pelo demônio ao pináculo do templo? Eu acho que sim, por essa criação, né? esses seres humanos que queriam enaltecer Jesus, né? Enalteceram mais ainda a figura do demônio, que o transportou para o pináculo, entende? Quer dizer, então é um absurdo. Isso é um verdadeiro absurdo de alguém que quis adequar para que o povo entendesse, mostrando que Jesus era maior do que o demônio. Eles criaram uma coisa tão grande que aí depois disseram assim, olha, nós criamos esse monstro, mas Jesus era o matador desse monstro, ele venceu esse monstro. São coisas colocadas no Evangelho, e é lá no Deuteronômio, no Velho Testamento, né? Que é justamente para enaltecer em função da figura criada que foi o demônio. E outra coisa que cita aqui, né? O demônio transportar Jesus, quer dizer, você não consegue entender, Geraldo, esse momento. Quem maquinou isso tudo faz sentido. Sim. Porque assim como criou o demônio que tenta Jesus, criaram os anjos perfeitos que depois decaíram. Quer dizer, então é uma criação absurda, né? Que tem que fechar a historinha. Então a Terezinha fala que no primeiro item a tentação do materialismo, a tentação do orgulho. Agora o terceiro item, Ana, é dando sequência, o raciocínio é o mesmo. Claro. A Terezinha diz, então o demônio, depois do pináculo do templo, transportou uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, dizendo-lhe, dar-te-ei tudo isso se você se prostrar diante de mim e me adorares. E a Terezinha diz, é a tentação da ambição ou o apelo ao desejo de poder e de posse. E Jesus teria dito, para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Vamos, por favor, fale as três tentações. Assim, ótimo. A lição que ela passa das três tentações, isso é importante. Quando Jesus ficou no deserto, foi a tentação do materialismo. Materialismo. Quando Jesus foi levado ao pináculo do templo, a tentação do orgulho. Orgulho. E quando foi levado ao monte mais alto, foi a tentação da ambição. Materialismo, orgulho e ambição. Então vamos pegar essas. Eu acho que aí é a parte boa da lição, né? Para a gente não só falar mal, né? Lutar contra a tendência ao materialismo. Nós continuamos lutando, mesmo aquele simples que se apega ao corpo físico. Materialismo, às vezes a pessoa confunde com consumismo, com compra, com dinheiro, né? Não, materialismo é apego à parte física da vida, seja ela no corpo físico, seja ela nas posses materiais. Tentação, orgulho. Às vezes a hora que a gente começa a achar que está sabendo alguma coisa, toma a rasteira e vê que não sabe nada. Então é saber o orgulho de saber que nada sabe, né? Ter essa consciência que nada sabe e sempre tem a aprender. E não ter ambição também, no sentido de ambicionar, evoluir. Eu acho que a gente tem que ter essa ambição, sim. De ser melhor do que eu mesmo amanhã, é uma ambição que a gente deve ter, mas não aquela ambição que faz qualquer coisa para ter. A ambição de ser é uma ambição importante. A ambição de ter é uma ambição não importante. Agora, se isso aconteceu desse jeito, se foi uma alegoria utilizada, se está lá, o importante disso, para mim, né, no meu ponto de vista, é tirar esse aprendizado dessa parte do texto. Perfeito, eu achei. A provocação foi para ter isso mesmo, esse pensamento, né? Isso daí foi uma coisa que alguém interpolou, colocou a mais, porque não casa com toda a história de Jesus, com todo o seu comportamento, com todas as suas falas, com todas as suas lições. Mas, já que foi colocada, a Terezinha tenta extrair dessa interposição esses três aspectos: vencer o materialismo, vencer o orgulho e a ambição. E dando sequência, mas tudo isso a Terezinha mostra que o espírita também estuda o Novo Testamento, a Bíblia. Isso tudo é para dizer, nós também estudamos, nós também lemos, nós estamos por dentro disso. E aí, dando sequência nesse pensamento, a Terezinha fala de Jesus no templo. Então, Jesus entrou no templo. A Terezinha escreve, como não era sacerdote, Jesus, quando ia ao templo, não podia entrar no Santo dos Santos, nem sequer no pátio mais interno, mas no pátio dos israelitas ele podia entrar, pois também era um deles. Aliás, se você procurar no Google esses templos judeus, eu vi, né? É uma coisa interessante, o pátio reservado aos judeus era imenso, e lá no Santo dos Santos, só os sacerdotes podiam entrar, ficava meio reservada a cúpula, a diretoria lá, né? Santo dos Santos. Santo dos Santos, a gente conhece. Geralmente, porém, Jesus ficava no pátio dos gentios, o mais externo deles, e onde qualquer pessoa podia entrar. Você podia depois, Alan, ver essa imagem. Ali é que fazia a sua pregação, ali no pátio de fora, conversando tanto com o povo, gentios ou não, como com os sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, doutores da lei. Formulava perguntas ou a elas respondia, discursava ou contava parábolas. Uma das passagens em que a presença de Jesus no templo mais repercutiu e ensejou, em seguida, muitos ensinamentos, foi a da expulsão dos vendilhões. O Santos, porque assim, ó, aí é uma história que remonta quando Jesus, quando Deus aparece pela primeira vez lá para Davi, no deserto lá, Davi ali faz uma tenda para ficar com Deus naquela tenda. Você vê que é uma forma alegórica de templo sendo construída. Daí, durante, eu vou pegar, pensar um pouco, porque a história é comprida. Na peregrinação lá de 40 anos, quando então eles recebem as tábuas da lei, eles criam uma arca, que é chamada de Arca da Aliança, aliança no sentido daquelas tribos todas terem feito um pacto com Deus, uma aliança com Deus, e ali naquela arca eles colocam as tábuas da lei, maná, que era um alimento que, segundo a lenda, vinha de Deus, mas tem toda uma explicação de líquen que caía de umas plantas, tava, enfim, não vem ao caso aqui. E o cajado do principal, do que foi escolhido como guia das 12 tribos, porque as 12 tribos foram colocadas lá, tem toda uma história disso aí. Essa Arca da Aliança, depois, quando Salomão constrói o templo, ele criou um espaço especial para ela, porque ela simbolizava a aliança. E só o maior dos sacerdotes ali do templo que podia ver a Deus. E ainda tem o nome de Deus. Ele era escrito de uma forma que foi perdido, que ninguém podia ler e tal, e tudo mais. E ali, aquele Santo dos Santos é esse local que recebia a Arca da Aliança, no Templo de Salomão. Ali não tinha acesso às pessoas. Ali era só aquele escolhido, aquele preparado. Então, quando pega toda essa alegoria aí, né, é como você estava dizendo, do acesso a esse local, não era só Jesus que não podia, ninguém podia. Jesus também não podia. Existia uma hierarquia. Né? Existia uma hierarquia judaica. Judaica, exatamente. Judaica. E ali dentro, você vê que também não se tem documentação da frequência de Jesus nesses templos, né? E aproveitando o ensejo, para não deixarmos e passarmos batido, né? Se estabeleceu quando o povo judeu foi libertado do jugo egípcio, se estabeleceu então, pelos judeus, uma comemoração da Páscoa, que seria a data de libertação do povo judeu das mãos dos egípcios. E aí, nessa comemoração da Páscoa, os judeus estabeleceram que, como uma oferta a Deus, não que Deus precise de oferta, mas nós precisamos aprender a agradecer. E o povo judeu, então, estabelecia para aqueles povos que queriam agradecer a Deus a libertação, que eles cultivassem um cordeiro. Mas antes, esse cordeiro precisava conviver com a família durante um período para que a família se afeiçoasse a esse cordeiro. E estabelecida essa afeição por esse cordeiro, eles sacrificavam o cordeiro a Deus, mostrando que renunciavam àquele amor que depositaram no cordeiro em benefício de Deus. Era uma forma de agradecimento. Assim surgiu a Páscoa, que nós transformamos, e a gente discutiu tudo isso hoje, ao longo do tempo, e hoje a Páscoa é o nosso coelhinho coelhinho de chocolate. É uma, né, deformação. Isso, de tudo, né? Né? Inclusive, dizer... eles ficavam acampados. Normalmente as casas naquela época elas eram que nem uma laje, né? Não tinha telhado, né? Então, durante essa semana, eles ficavam em cima daquela laje, vivendo como viviam no deserto. Para relembrar às crianças, principalmente, a vida dura que os antepassados viveram para hoje ele viver numa casa. Olha quanta simbologia que tem importante de educação, que isso era importante. Respeito aos antepassados, as dificuldades que o antepassado levou. Agora, hoje nós estamos tendo um movimento tão complicado da família almoçar na frente da televisão, da família não ter mais contato, de não ter mais entendimento, né? Só dar o ovo da Páscoa, cara, eu acho uma coisa assim muito materializada, né? A gente precisaria lembrar que tem toda essa história por trás, né? Estudar, né? Muito bem. 10 horas e 58, quase 59 minutos. Últimas palavras do Luiz. Amanhã eu estarei no Centro Espírita Mensagem de Esperança, lá na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Vila Fátima, em Capivari. Às 20 horas estarei fazendo palestra lá. Um grande abraço a todos e foi mais uma vez um prazer enorme estarmos aqui. Últimas palavras do Alan. Terça-feira tem o dia de Allan Kardec na Câmara Municipal de Piracicaba com a presença do Roosevelt. É, então, 7:30 da noite na Câmara Municipal de Piracicaba, dia de Allan Kardec, nesse dia 3. Muito bem, então desejamos a todos uma feliz Páscoa, uma excelente semana, que Jesus abençoe a todos nós. E aproveitando também, na quarta-feira estarei na Seara Espírita Renascer. Renascer. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. E vem aí o programa Construção.